não preciso de motivos para agradecer. Todo esse love, todo esse apoio, não vou esquecer. Alguns podem falar, tá-lhes a doer. Minha família tá toda a comer, então aleluia. Super squad, super party, aleluia. O teu filho já fez a tuga tremer. Eles cantam Ave Maria. É tudo nosso e eu nem sabia. Nós estamos a elevar a fasquia. Já estava escrito, isso é profecia. Eu não preciso de motivos para agradecer. Todo esse love, todo esse apoio, eu não vou esquecer. Alguns podem falar, tá-lhes a doer. Minha família está toda a comer. Então, aleluia. Sempre acreditei, foi por isso que lutei. Por isto muito deixei e pouco aproveitei. Agora vou desfrutar, desfrutar. O que me quis ajudar, ajudar. Tamo nisto pra ganhar. E seja onde fomos tocar, é só drenar. Senão não vale a pena, pena. Quando entramos em cena, toda a gente liga a antena. Nós fizemos a nossa história, em busca da nossa glória. Passamos a eliminatória, agora cantamos vitória. Eu não preciso de motivos para agradecer. Todo esse love, todo esse apoio, eu não vou esquecer. Alguns podem falar, tá-lhes a doer. Minha família tá toda a comer, então, aleluia. My crews, the best into Duke and love. É ganhar animais, jumping and whipping cars. Cash nos a fazer demais, não fica para trás. Sempre que sei, não digo que bem me cunhas rapaz. É ganhar animais. Eu flambo conduzi com calma, ainda sinto consumir minha alma. Sou me cunhas vingas, olhar o pequeno, dois de problemas e dramas. Felpe encosta mais, felpe roça mais. E ali da luz da nagas, nunca está para mais. Eu não preciso de motivos para agradecer. Todo esse love, todo esse apoio, eu não vou esquecer. Alguns podem falar, tá-lhes a doer. Minha família tá toda a comer, então, aleluia. Mani, já tá no banco, antes de ir barco. Caixa já te pago, para dinheiro me é banco. Jura que não tava para. Mas na verdade, um clique da banquês. É que sei, jogo tudo na Portugal. Mas tem hoje um canto falado em português. Oh, aleluia. Tô paga a renda, banho a música. Dedica a minha vida, banho público. Sempre sou tu que tá, pra onde contar. Vê só como essa união aconteceu. Várias estrelas aqui, culpado não sou eu. Batota, isso é batota. Juro que ninguém vai entender o que lhes bateu. O que lhes bateu, ah, o que lhes bateu. O que lhes bateu, ah, o que lhes bateu. O que lhes bateu, ah, o que lhes bateu. O que lhes bateu, ah, o